Caiçara. Que linda canção, meu querido. A lua com certeza está de prova, as noites em claros que vivi sem você. O vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. A lua com certeza está de prova, as noites em claros que vivi sem você. O vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Te esquecer. Se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim. Te encontrar e te contar o quanto eu sofri quando te perdi. Te contar o quanto eu sofri quando te perdi.